Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro. Cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro. Aparência é frágil pra enganar o comando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela é de Opala, alta madrugada. Ama tá do lado do banco com a cara fechada. Ou quem sabe prefere o rolê de caravan. Até de manhã, nessa mamba Itapuã. E ela fala que eu sou culpado, que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado. Perfume de malandro em bairro nobre é mó estrago. Valores raros são poucos que tem. Edição limitada igual a mim não tem. Percebeu que o sol aqui é mais intenso. Que o jeito que me visto não vale mais do que penso. Prefere adrenalina, então sai da rotina. Prefere meu barraco em vez da casa com piscina. Eu até meditei, o que será que ela viu? Talvez meu jeito louco preenchi o seu vazio. Talvez o paraíso é só questão de perceber. E a felicidade não tem lugar pra nascer. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Aparência frágil pra enganar o comando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Rolé de Opala, alta madrugada. Ama tá do lado do boy com a cara fechada. Ou quem sabe prefere um rolê de caravan. Até de manhã, da Samamba Itapuã. Quantas noites virou, sem limite? Me diz quantos copos secou. Menina mimada aqui na quebrada é criança criada com vô. Juro que não sei, até já pensei sobre você e seu jeito. Porque se cantou por um cara igual eu, apesar qual erro não existe. Talvez o que sou, não tem onde mora. A mão não é esmola pra gente pedir. Mas já percebi que tá muito afim. Você ao meu lado só sabe sorrir. O meu planeta é diferente desse seu. O santo do seu pai não vai se bater com o meu. Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado. Esse coração dela não quer carro importado. Gosta do LED Opala, em alta madrugada. Ela tá do lado do boy com a cara fechada. Aquilo que você tem nunca vai prevalecer diante daquilo que você é. A felicidade não tem lugar pra nascer. O jeito que você se veste não é melhor da maneira que você pensa, meu queridão. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela é de Opala, alta madrugada. Ama tá do lado do boy com a cara fechada. Ou quem sabe prefere um rolê de caravan. Até de manhã, da Samamba Itapuã.